Mike Serra Golfo Lima, confere informação em curso, Pato da Bata, intenção é Muco G no 085. Outra cópia. Mike Serra Golfo, Salvador Muco G, 085, decolagem da 97, primeira curva direita, restrito mil pés no corredor Axé, 501 no meia no transponder, 395 ao controle, Mike Serra Golfo. No 397, chama Centro Recife em 133-25. 3325, bola 397, obrigado. Chama. Seguro, ou fica fora. Afirmativo, Max Serra Golf, o transponder copiado por 50 no meia. Fui o PLB. Afirmativo, 186 com voo. Afirmativo, chama a torre, o Alfa Hotel. Torre, Papa Romeo, Alfa Hotel. Prossiga, Alfa Hotel. No passe 3, dentro dos correios, pronto para decolagem, tem a posição de decolagem, passe direto que é autorizado, curva direita. Gente, Alfa Hotel autorizado, decolada presente, vento 100 graus, com 14 nós, ajuste no 03, curva direita, ingressando no corredor Axé, reposto para o cruzamento da 35. Gente, aguarde, centro de 602. O Alfa Hotel decolou os 4-0, reporte para o cruzamento da cabeceira 35. Eu poderia repetir, por favor, foi truncado. Alfa Hotel decolou os 4-0, reporte para o cruzamento da cabeceira 35. Hotel, assumi o pé na chave, reporte para o cruzamento. Transponda 10935 ao controle, o Alfa, Victor Villette. O Alfa veio direto e corteja novamente, ok? Um colega entrecortou seu cortejamento, não consegui compreender. 9-6, complete final, chame turno no 8 decimal meia. Obrigado, bom fim de semana. Até mais. Alfa Hotel, chama agora o controle 119.35. Vai para 119.35, controle. Controle, é o Papa Romeo, Alfa Hotel. Alfa Hotel, Salvador. Decolei Salvador, parte 3. Estou acendendo a 1000, já 800. Ingressando na rota Axé 5007, Alfa Charlie, meu transponder, hotel. Mantenha as condições visuais, prossegui um no meu pé até Itacaré? Vou prosseguir o resto até Itacaré. Mantenha as condições visuais, reporte farol da barra, se possível, informe seu estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o seu pouso. Ok, o momento bloqueando o farol de Itapuã, o meu pouso vai estar aos 30 da próxima hora, de 1430. 430, gente. 02, após o pouso do mesmo, é autorizado olhar e manter pistão no zero. O Alfa Hotel tem condições de informação estimado para ingresso na terminal Ilhéus? Olha, eu acredito que não vou ingressar na terminal Ilhéus, porque eu vou ficar um pouco, meu ponto de pouso é um pouco antes da cidade de Itacaré, logo depois de Maraú, não vou ingressar na terminal Ilhéus, não. Ah, sim. O 140 está totalmente pronto. Está livre de portar. 3296 no solo 44, DBR, próxima direita, solo 1219. Tá, 3896. 219, boa. Salvador, uma boa, 3896. 3896, lembrou, chamou, táxi via Alfa, é Porto Santa, táxi Juliette, por gentileza. Alfa, Santa Juliette, 3896. No 0 no 3, tá 3602. 3602. Para o táxi com 69 a bordo, autonomia 4 horas e 50, alterna Porto Seguro. Confirmando 69 a bordo, 450 Porto Seguro, TRIP? Afirmo. Afirmativo, TRIP 5595, tem táxi autorizado via Pátio 1, vai seguir um Airbus da Avianca que se encontra agora no Través do Portão 03. Segue o tráfego via Pátio 1, Índia, no ponto espera chama 286. O altímetro agora marca no 0 no 3 do 3595. Pelo Pátio 1, chegou a aeronave da Avianca, nessa foi Índia, vai monitorar Torre 118 decimal 3595. Um bom dia. Bom dia, tá 362 do Morro. Obrigado, igualmente. Segue na frequência de coordenação, só fique atento a um Papa 28 Alfa, que está agora evoluindo sobre a 1 no meu pé. Controle Salvador, tá 3602, bom dia, decolado na DAEL. Tô 3602, contato radar, sobe para o 300 Vigilância. 300 Vigilância, tá 3602. Estimativo 6140 via Índia no ponto espera chama 2586, o altímetro 10 no 3. 3896 após a passagem do ATR, ingressa via Juliette, pátio 1, portão 07. O 4207, identifique, desça para 4 mil pés, chegada Bonf, 1014, ajuste. 4 mil, 1014, na Bonf. Bom dia, Oxenem 140, autorizado alinhar e decolado aula 0, vento com, de uma centena com 149, ajuste no 0 no 3, Oxenem 140. Confirme. Trip 5595 após a rolagem do Airbus da Avianca, autorizado aliás manter a pistola zero. Após a Alfredo Jet autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento de 90 graus com 149, ajuste no 0 no 3, Alfa Vitor Jet. Lima Kilo Zulu, a intenção é translado. Está no pátio 3 e solicita ir para o pátio 5, é isso? Sim, 7, reporte na Lima para prosseguir o Lima Kilo Zulu. Pátio 3 até a Lima. Patrulhe, bom dia, Xunami 140. Xunami 140, saída Fuca, contato radar, sobre o 350 vigilância. Na Fuca, 350 vigilância, 6140. Autorizado ao Vitor Jet, decolada 17, vento de uma centena com 15 nós, ajuste no 0-3. O trip 5595 está autorizado a decolar da 10, o vento de uma centena com 159, ajuste no 0-3, trip 5595. Tudo para seguir Lima, mais Quebec, na Quebec chama 2-186, por gentileza. Os 53, chame o controle agora em 119-35, a Fuita Juliette. Controle em 119-35, a Fuita Juliette. Centro Recife, frequência no 3325. Sul Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, controlado da 107, e na sua escuta. São 3602, Salvador? Afirmativo, Salvador, só confirma para 3602, é 13315. É, 13325. 25, ok, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Alfa Vitor Juliette, no meu PET, condições visuais, reporte para o Adabar. Vai manter o número 10 no corredor Axé, reportará no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Zul 4207, desce para 2000 pés, ajuste no 0-3, autorizada a final, pista no 0. 2000 pés, 1-0-1-3, autorizada final, reportaria estabilizada. E já estamos autorizados com o número 935, Quebec, papá. Mike Tango, autorizado para a chamar para ataque. O trip 5595 decolou os 55, chame o controle agora em 119-35, trip 5595. 119-35, trip 5595. 5595. Vai retornar, vai decolar de lá ou esse plano não vai sair mais? 5 decolado. Trip 5525 sobe para o nível 140 na saída coral, vigilância radar. Ascensão 140, saída coral, 5595. 4 nós. Autoriza voar direto para a coral, para o trip 5595. Autorizado. Direto coral, 5595. Segue a oportunidade de ataque para o ponto de ferro 7, aporte para o ingresso. Mike, quem sabe que chama a Torre Alfa, Tango Tango, 186. Dina Clisulu, prossiga. Eu vou na dupla, no próximo horário. Se o plano era 14h30, fez uma chegada para as 14, não foi? Gente, um minuto, cópia. Tem 050 na chegada, Mari. 050 na Mari, 260, obrigado. Chega 140? Okay. O centro Recife instruiu a manter a saída. E chame agora o centro 12545, alternado 2685. Ok, 2545, alternado 2685, chame 6140, bom dia. Bom dia, azul 4207, complete final, chame turno no 86. 86, até mais, azul 4207. Relógio. O Alfa Tantão está o cruzamento da pista, 1735 para o pátio 5 via Quebec Papá. Torre Salvador Azul 4207, passou Simbra, embaixo travado. Azul 4207, avistado, autorizado pouso na 1-0, vento de uma centena com 1-6 nós, ajuste no 0-3, Azul 4207. Antena com no meia, livre pouso no 0, azul 4207. Cego foi autorizado a alinhar e manter pista 1-7. Pronto para cópia? Lima Cruzilu, Salvador, Aracaju, 090 nível, Golf 677 a rota, decolagem da 17, primeira curva esquerda, terceira saída Conge. 0254, transponder, 19935 ao controle, Lima Cruzilu. Bom dia, agora 277, informada na Lima, passo 24. Seu copiado e a rota, por gentileza, eu não consegui entender. correto, pátio 5 POB. Se mantenha 4.000 pés, Mi 13 o ajuste. Vou para 4.013, com a 270. Bernardo, Abaeté, estou agora 108.6 para ser a metade. Lima, Clisolum. Sete, Max Golf, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado decolado 17, vento de uma centena com 4 nós, ajuste no 0 no 3, atento às três turbulências do mesmo. Lima Cruz, outros acionamentos, chama para o táxi. Autorizado, Lima Cruz, táxi, ponto de espera da Papá, reporte para o ingresso na pista. Max A Golf, o vento agora de uma centena com 4 nós, ajuste no 0 no 3. Azul 4207, no solo 02, libere próxima à direita, chame o solo 219, gol azul 4207. O Max A Golf decolou 02, chame o controle agora em 119.35, um bom voo. 935. Opa, chama antes da Juliette, 4207. Alfa Victor Juliette, frequência livre para o cruzamento da Bahia de Todos Santos. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Serra Golf, corredor Axé. Papa Romeu Mike Serra Golf, Uno Mil Pet, condições visuais, reporte para o da barra. Golf. Azul 4207, está aproximando da Juliette. 4207, via Juliette 01 no portão. Portão 1, via Juliette, 4207. Como é que você rasgou pro ideal para o destino? Ah, 290. 90, sim. Luta autorizado decolada 197, vento de uma setena com no 4 nós, ajustando 0 no 3, Lima Kilo Zulu. Atingindo 5 mil pés do Golma 260. Sente no 260. Após o TAP, 3 mil pés, 10 no 3, o ajuste. Após o TAP, 3 mil para 10 no 3, o Golma 260. O Lima Kilo Zulu decolou 08, chame controle 1-9-3-5, Lima Kilo Zulu, morreu. Obrigado, amigo, bom dia. Juliette Foxtrot, Mike, a sua identificação. Chegada mais, desse mantém o 050.